Romeo, 2263. Seria? Possibilidade de voadona? Passareiro 2263. Inicialmente, Romeo Centro vai seguir o Papa Alfa 31 no final, com transporte de si. Ok, a gente vai retornar na 065. Passareiro 2263, 4.000 pés. O ajuste no 016. 4.000, já livrou as formações, muito obrigado. Direita, solo 219, azul 4462. 620, direção para registro. 620, 370 autorizado. Decolagem na 10, curva esquerda. Subida Cuca, Jamo, Caju, após conforme rota. 5004, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, decola com curva à direita, à esquerda, na Cuca, Jamo, Caju. O transponder é 5004, controle 1208. Redson para funcionamento. Camara pronto, obrigado. Solo Salvador, azul 4462, livrou o ponto de trás. Azul 4462, Gostar, táxi via Alfa 543, atende ao sinalizador. Posição indicada, 5 Romeu. Ok, Alfa Kilo 43, 5 Romeu, acenta ao balizador, azul 4462. 97. Passareiro 2263, 47 ao localizador, curva direita na proa 080. Nessa proa está autorizada a intercepta ao localizador, curva até 3.000 pés. O ajuste no 06. 0800 autorizado nessa até 3.016. Informa o tráfego ligeiramente aproximadamente 5 milhas à esquerda do eixo topado da 1-0, mantendo sobrevoo no litoral, não interfere com sua decolagem. Devido à decolagem, pistão 1-0, vento no 4-0 graus, no 1-0 mais. Está sendo o tráfego, seu decolagem voa 1-0, 97, 5-0. Está para 1-8-0 mais. Sérgio para 2000, está reduzindo. Através de Interlagos, o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, chame a torre, 1-1-8-9-5. 295. Entra no ponto de espera da pista 1-0, estamos prontos. No 966, autorizado a linha e manter, cabeceiro 1-0. Autorizado a linha e manter, voo no 966. Torre, boa tarde, papapá, Mike Romeo Alfa. Romeo Alfa, possível. Passou Interlagos, senhora, na via corredor forte, para prosseguir para o TGL em busca vida, depois prosseguir para em marcha. Ciente, mantenha a linha do litoral, reporte na conta final para busca vida, o Michael Melf. Conta do busca reportará mais o Michael Melf. Sem interferir com o eixo de decolagem da 1-0. Afirma, está visual com até inclusive com a aeronave decolando, Michael Melf. Decolou 1-8, chamei agora o controle 2-0, decimal 8-0. 2-0-8, bom fim de semana. Chegou 0-9-7, decola na hora, bora. 1-0-9-7, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída árvore. Após 2000, autorizado direto Alefa. Após 2000, direto Alefa, com 0-9-7. Zulu Novembro é avistado, 1016 no ajuste. Autorizado pouso, pistão na 7, o vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado pouso no 7, o Eco Zulu Novembro. Sala 3676, boa tarde, aciona a identificação, voe na proa de ITAP para interceptar a chegada a Mares, desça para nível de voo 050. 50 na proa de ITAP, 3676, Comandor, o SMS 62-6331, no pronto para o site, 123 a bordo, galinhão 415. Acionar 6331 na direita via Índia, consultar a torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-6-1 ao voo. Muito obrigado, bom trabalho, aqui dentro, 3-3-9. Azul 2-7-8, colocar a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, portão 0-1. Tchau, Serra, Guarulhos. Juliette, portão 0-1, azul 2-7-9. Então, 9-2-0-6, confie, por favor, o PAB e a autonomia. 1-4-3, 5 horas e 20, alternado Guarulhos. 9206, ataque via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-6, observando a aeronave da Azul, que está ingressando agora no Pátio para a posição 0-1. Afirmativo, livre, via Índia, no ponto de espera, 2-2-9-5, está atento a aeronave da Azul, ingressão 3-2-9-2-0-6. 2-9-5, obrigado. Nível de decolagem, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 7 nós. Nível de decolagem, está sempre do tráfego, cabeceira 1-0, o voo 1-9-6-6. Cabeceira 2-8, ok? A esquerda da 2-8. 7, o voo 1-9-6-6. Voo 1-6-2-0, ordene que a pista de solo para iniciar o seu pushback após o aeronave da TAM liberar a retaguarda. Afirmativo, após a liberação da aeronave da TAM retaguarda, é autorizado no pushback 1-6-2-0. Pode estar na próxima. 6-3-1, mantém o ponto de espera. 3-1. Boa tarde, 2263, passarelo na sua. Passarelo 2263, boa tarde. Consegue, continue com a aproximação, agora a direção de pouso, ajuste 9-0-6. A gente prossegue aguardando. favor, é o Skyflyer 363. Skyflyer 363, qual é o horário da ABT? Temos o nosso plano de voo para 19:55. Nós gostaríamos de sair daqui e fazer off-block aos 30. Sim, mas 4 minutos já tenho seu plano no meu sistema e estou pronto para cópia. Ah, te chamarei pronto para copiar daqui a 4 minutos. 208, grato, boa tarde. Passaria do 2263, cheque trem, pouso autorizado, pistola 08, no parque 0 graus, 8 mais. Baixou, travou, sente o pulso. 966. Voo 1966, boa tarde, contato radar, subo para nível de voo 370, saio da PUCA. 370, saio da PUCA, o voo 1966. É, autoriza a gente voar direto da Proa de Tipa. Aguarde coordenação com o centro de Tipa, voo 1966. Presidente, aguarde a coordenação, voo 1966. 3676, você está no Brasil? Oi, Brasil para esquerda, mas estou voletado. Posso voar duas, vai ficar perfeito. Autorizado, direto do Natan, 3676. Obrigado. Um eixo de decolagem da 1-0, Michael Mel. Avião, decola. Tem que olhar para seguir monitorar até Itapuã, senhor. Mas eu aguardo aqui no setor. É, mantém o setor, aguarde para cruzar. Tem aeronave na curta, sinal da 1-0. Acima, senhor. Vai manter o Michael Mel. 76. Entendeu, Doutor? Geneia 331 no visual com passareza nacional? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, a linha é manter, capteira 1-0. Fora, passareza, linha mantém 1-0. Voo 1097, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, voo 0097, obrigado. Voo 1966, autorizado direto Zipa. Autorizado direto Zipa, voo 1966. Voo 1869, chamou o controle? Afirmativo, boa tarde, informação é a vida. Voo 1869, boa tarde, a senhora identificação autorizada a chegar da BOF e desça para 4.000 pés, o ajuste na 0-9-6. Ele desce 4.000 pés, chegar da BOF, 1-9-8-9. Aos 2-5, livra na próxima direita, chame solo 2-1-1. Vai livrar a próxima direita, solo 2-1-1, vai livrar na ECO. Boa tarde, distância 9206 no ponte espera da 1-0, pronto. 9206, mantém o ponte espera. Tem 9206. 79 a bordo, autonomia de 1315 com Maceió. Autorizado táxi via Índia, ponte espera da 1-0-2, 1-1-8, 1-9-5, que nem é 1-0-1-6. 1-0-2-2-9-5, 1-0-2-0, boa tarde. Solo, passaria 2-2-6-3, livrou. Alfa, aquilo, passe 3, passaria 2-2-6-3. Aquilo, passe 3, 2-2-6-3. Boa noite, já passei a autorização do TAM 3, 2-1-7. Só um minuto, confirmando a roda JRC, está certo. Só um minuto. Afirmativo, muito grande, senhor. Na sua escuta. Tá, 3, 2, 1, 7. Nós. Gente, eu estou iniciando a decolagem. É 3-6. 1, 7 em forma remota, 5 Lima. Romeu, sua intenção é prosseguir para Irimar na vertical da pista 1735? Afirma, senhor, estou autorizado a presente. Então dá presente na vertical da pista 1735, reporta livrando o sinal da 190, o Michael Romeu. Presente na vertical da pista, reporta livrando o sinal da 190, o Michael Romeu. Então 9206, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 9206. Chefe, o ajuste 1-0-1-6, autorizado a sinal ali, acesso e repassa blindar. 1-2, sim, autorizado a X-ray, pois é, autorizado a 557-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado o conflito, você tinha ali a tecnologia 10, saiu, desde a morte. Número 10, roubado, segundo nome, é código 7, transponder, controle 1-2-0, decimal 8, da 3-2-1-7. Yes, go ahead, 363 Papa. 363 Papa, to Sierra Bravo, Mike Oscar, Maceió, port level 310. Departure runway 10, left to turn, Puka departure, Papa uniform, Charlie Alpha, Aracaju, transition. Via up to the rule 17. 5030 is clock, Salvador approach 120.8. Confirm the squawk please and the frequency. Squawk 5030, frequency 120.80. Project clear to Sierra Bravo Mike Oscar, 310 runway 11. Left turn, Puka, Araju, run 5030, 120 for you. Fly 363, Puka departure, Charlie Alpha Juliet uniform transition. Chapa Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 2685-2545, bola 9-9. Então 9206 dúzia, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 130 graus, 11 nós. Decolagem para 9206. 9-6355, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 0-6, mau voo. Táxi 0-6-6. Fala, Oceanero 6314, 1-6-2, depois de estacionamento. 9-6314, após o aeronave da companhia Livrar a retaguarda, está autorizado e foi entrando para o táxi. Camarão 6314. Controlou? Solos 3-0, frequência livre, boa tarde. Colos 31-208 com viagem. 0-8, Salvador, boa tarde. Estamos 206, Dael, Via da Cruz, 1500 pés. Estamos 206, boa tarde. Contato radar, escuta para a mídia de voo 340, saída Dael, após 2000 valida. Valeu, 340, após 2000 valida, da 3906. Agora livre decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2 nós. Iniciando no 620. Frente a 3217, autorizado o push, posição 5, Lima, push a 3, reporta ataque. Anotando o Janeiro 634 com 164, 3 horas. Uno 69, 3 horas, Recife, autorizado, tá? Pátio 1, Índia, ponto para 10, torre 1, 1895, que legal, 0-7, bom voo, Xané 6314. Pátio Índia, 1-620, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída por cá. Sente no perfil da PUC, AC número 370, voo 9620. Estabilizado, CAN 3676. CAN 3676, chame a torre 11895. 2895, agradeço uma boa tarde, bom trabalho, Sérgio. Boa. 1869, desça para 2000, faz o ajuste no 017, autorizado a sinalia sexo, responsabilizado. Autorizado e o X-ray da pista 10, descendo 2000, 1017, autorizado o procedimento, chamará estabilizado, 1869. O Xanã 6331, chame o centro Recife, frequência 1251, ao TR 13325. 251-3325, 6331. The Skyflyer 363 Papa ready for push and start. Já cleared to push on position 09, Skyflyer 363 Papa. Report with the text. Roger, we'll call push and back. 363 Papa. You cleared to push back, Skyflyer 363 Papa. Say again, sorry, for 363? You are cleared to push in the position 09, Skyflyer. Roger, thank you. 6205. Decolou aos 37208.3, boa viagem. O controle Libra 620 voltado? Siga. Você toma a proa de Aracaju, Libra, tem a formação à direita. Eu tenho contato com o centro de registro, aguarde. É. Salvador, Janela 6355, boa tarde. Janela 6355, contato radar, Fuga para nível de voo 360, saída da E1, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6355. Voo no 620, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, voo no 620, obrigado. Confirmação de POB autonomia, autorizado táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto espera 10, número 2, torre 11895, que legal no 017. Autorizado, 92 a bordo, 3 de capoz da autonomia, 0097 na dúvida, parte 3, parte 5, bravo, parte 7, na voz, parte 5, 32 a bordo. Correto, meu voo. Pode estar ali, mantém, 63 no 4. Papa, pushing back on the gate number 9. You cleared to push report rate attacks? You Skyfly confirmed you rate attacks? Negative, we are pushing back, starting on push, 363 Papa. You cleared to push report rate attacks? Para 3628, acione identificação, voo da Prove ITAP para interceptar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Chame 869, chame a torre 11895. Voo 1869, controle. Chame a torre 11895. 1895, 1869, até daqui a pouco. Voo 1620, controle. Ah, escuta pra cima, agora 620. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 1555, obrigado, boa. Boa tarde, 969. Continuando a aproximação, o ajuste 1016, aguarde que está ali. 1016, nessa escuta, 969. Salvador, muito boa tarde, então, 3145, somação Vitor, autorização Galeão. Então, 3145, pronto, quanto informação em curso, Victor, confere. Vitor, se escuta. Então, 3145, autorizado Galeão, conforme rota plano de voo, nível 360, decolo no 0, primeira curva direita, da El, Leda e Irume. Transponda 5025, controle no 20, decimal 8, tá 3145. Autorizado Galeão, 360. Da Uniforme November 857. Decola da 10, curva na direita. Da El Leo de Irume, 5025, eu transpondo e controle 1208, 3145 da tarde. Correto, cotejamento, chama pronto, 102. Chamará. 40, saída da BDS. 340 na bomba, senhorita, deixa eu uma bomba direto, um referência. Autorizado direto código. Oceano é 6314. Código, grato. Salvador, boa tarde, o azul 2718, diante da Victor Serra, Recife. Azul 2718, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox, conforme rota, plano de voo, nível 330, decolando 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puka, transição Caju, transponde 5036, controle no 20.8. Então, retire de acordo com a rota do plano no 330, decola da 10, curva à esquerda no perfil da Puka Caju, 5036208, PTJ Azul 2718. Correto, contagiamento, estima pronto no 01. Sim, senhor, obrigado. Skyflyer 363, Papa Taxi. Go ahead, Skyflyer. Skyflyer 363, Papa Taxi. Skyflyer 363, Papa, you're clear to taxi via April 1, India, round point 10810, tower 118, decimal 95, KNH 1017, Skyflyer 363, Papa. India, for runway 11, holding point, and 118.9, and 1017, altimeter, Skyflyer 363, Papa. Skyflyer 363, Papa, confirm just the POV. F-363-PAPA. Confirm persons on board, Skyflyer 363-PAPA. Sinha 9, Sauge 43, direita 21, meu forte, meu forte. Eu vou 9, 69. Negativo. Direita 21. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, informante da Juliette, 9-9. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 3-2-1-7. Skyflyer 363, Papa is ready for departure, runway 11. Line up and maintain position. Line up and wait, Papa, Skyflyer 363, Papa. Confirmando já que o irá subir. Certo, vou pro setor oeste da ilha. E afasta agora até 5 mil dele. Tudo bem? E mantendo o voo 105. Patrão de Salvador, muito boa tarde. Está 3217, decolou da EO Leda Motiva, cruzando 2000, curva na direita. Então, 3217, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Após autorizado da presente, direto Leda. Da presente, direto Leda, subindo para 360, agradece, da 3217. Da 3628, desça para 2000 pés, sem restrições, o ajuste no 017. Autorizado a final de sexo e responsabilizado. Push 02, chama taxi. Chama Natan 3142. 120 degrees, 09. Leva takeoff runway 11, Skyflyer 360. Receive frequência 12685, alterne 12545. Vendido, qual é a primária, a secundária 255, qual é a primária? 12685. 2685, muito obrigado. Patrulha de Salvador, tá 3217. Prossiga. Prontilhas aqui, várias e várias informações aqui, pesadas, senhorita. Possibilidade de curva direita para evitá-las? Autorizado o desvio, tá 3217, confirme a proa. Aproximadamente 220225. Ciência autorizado, tá 3216. Se a senhora assim puder nos ajudar, coordenando com o Centro Recife, a Proa de Morte, vai ficar perfeito. Sim. Para o decimal 8, com o número 69. Autorizado, 360. Recolação 0. Controle 5021, posição número 7, 1169. 1169, corrija novamente a saída da El Leda Motiva. Autorizando o nível 360 para São Paulo, Guarulhos. Decola da 10, na primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda Motiva. 1208, controle na posição de número 7. Roteamento correto do número 69, me chama quando pronto na 07. Forma. Tá 3217 após o desvio, voo direto Motiva. Tá presente Motiva então, que as camadas formações estão todo lado esquerdo aqui. Agradece, tá 3217. Para o táxi, tá 3145180 a bordo, Campinas, alternado 320 autonomia. Taxi está à direita, Índia, ponto espera visto 90, torre 11895, que é legal 9097, tá 3045, bom voo. 9097, direita, na ponte espera 1895, obrigado, batalha, então 3145. Papa Tango, Romeu Tango Golf, mantenha-se em regra de voo visual, voo direto Parite. Após Parite, ingresso no corredor Interlagos, após para a descida. Está 3145.0 está pronto. Centro 145 autorizado, linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus, 11 nós. A linha de decola, pistão 0, está 3145. 190, cruzando 170 para 150. Centro 190, acione identificação, autorizado de chegada mar e desça para nível de voo 050. 050, pode voar a proibir, tá? Autorizado, ITAP, então 3190. Gente, então estamos tendo raio 6, apoio de ITAP, descendo para o 0120, está 3217. Então 3217, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 3325, está 3217. 1251 e alternada 13325, vamos. 3225, tá? 3297. Skyflyer 363, papá, com Recife Center 126.85 e Flamengo 125.45. Roger, 126.85 or 12, confirm the last one. 125.45. 2545, thank you. Então, 3628, complete final LS, chame a torre, 11895. 5, decolou aos 55208.2, boa viagem. 08, obrigado, então 3145. Azul 2761, no contato, correção aciona, identificação, autorizado, chegada mar e desça para nível de voo 060. Da 3145, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL, autorizado direto Leda. Direto Leda para o 360, muito obrigado, da 3145. Tango Romeu, Tango Golf, 3ABC até 4.500 pés inicialmente. com 3628, solo 57, direito 201 no solo. Para 2010, ajuste 1017, foi Dona Livre LS, reporte estabilizado. Presente Dona, 2000 pés, autorizado NFQ, reportado estabilizado, escuta 3190. Azul 2761, voo ITAP, desça para 4000 pés. ITAP, desce 4000 pés, azul 2761. Mantendo posição, a infraero monitora a nossa frequência e formará o gate ou decidirá aguardar a pressão do gate 07. O Nuno 69 no 7, solicita pushback e acionamento. Sete aprovado, Nuno 69, chame táxi. Informa pro táxi, o Nuno 69. Nuno 69, condições de fazer o pushback mais da retaguarda, possibilita a aeronave de estar ingressando no portão. Do senhor, agora o portão 7? Com certeza, o Nuno 69. 3628, observando o 37 da Goiânia iniciando o push no 7, irá fazendo mais a retaguarda, ingresso, Juliette, cautela portão 07, 3628. Juliette, cautela para o 07, portão 3628. Tam 3190, confirma indicada? Tam 0250 lá. Sente. Azul 2761, confirma indicada? 2609. Sente, inicia em redução 2409, aeronáutica precede na aproximação 10 milhas à frente, posição de 12 horas com 270 de ground speed. Sente, azul 2761, reduzindo. Tam 3145, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, copiado, 3145, gratidão, obrigado. Juliette Quebec Kill, a fim de evitar conflito com os tráficos aproximando de Salvador, condições de efetuar a ascensão no setor oeste da ilha de Itaparica? Afirmativo, está passando 10 mil pés agora, é o tempo da volta, mas eu vou passar um pouquinho. Sete, então então desconsidere e mantenha o setor. Confirme quanto tempo para o lançamento. Mais 3 minutos. Gente, mantenha o setor e reporte para o descido. Grato. Para o táxi, estamos com 170 a bordo, 3 horas e 38, Galeão. Autorizado o táxi, 70 aeronaves, direção 97. Após autorizado, continuar o táxi, parte 1, no Índia, ponto 0 no 0, torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-7, voo 1-1-6-9. Gente, iniciando agora, pátio Índia, 1895, 17, 1-1-6-9, da Gol. Ajuste no 097, autorizado LS 2761. Estabilizado, tá 3190, campo aviso. Gente, completa a aproximação, chama a torre 198, decimal 95. 295, boa. Boa. Salvador, eu azul 2760, autorização Porto Seguro, ciente das condições, solicita, boa noite. Boa noite, azul 2760, informação em curso é o WISC, já autorizado para Porto Seguro, conforme nota, plano de voo, nível 280. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, LITA e DEV. Transfone 50501 e o controle em 120.8. Ok, autorizado Porto Seguro, nível 280, decola 10, curva direita após a EL, LEDA e DEV. E controle de saída 201, poderia emitir o transponder, por favor? Controle 1208, frequência e transponder 5051. 5051 copiado e o controle de saída 208, para o azul 2760. Procedimento correto, reporta posicionar, posição 4 do pátio 3. No 017 em Salvador, reporte cruzando 2500 metros. Reporta na 2500, acho que está equilibrado. 0 centímetro, no 017. 317, pouso autorizado, está 3190. Tomou vento para o TAN 3190? 130 graus, 7 nós. 130 com 7, obrigado. boa noite, o Nuno 69 no ponto de espera da 10, visual com a aeronave na final. Nuno 69, manter o ponto de espera. Manterá o Nuno 69. Estabilizado, azul 271. Gente, azul 271, não complete a aproximação, chame a torre, Nuno 8, decimal 95. 295, bora. Salvador, gol no 166, vai de Uno 0, 2, 3. Gol no 166, confirme, desvio. Gol no 166, desça para o nível 050, ajuste 1017. Após desvios, voe Duna. Desvio 050, e após desvios, Duna, gol no 166. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, sua identificação, desça para o nível 060, ajuste 1017 em Salvador. Está presente voando Aman para interceptar a chegada Aman. 060, Aman, voando Dona, boa nova, né? Romeu Tango Golf, desça para 1.500 pés via corredores de Salvador. O ajuste em Salvador 1017, reporte no Través de Paris. Desce para 1.500 pés, vai para Través de Paris, vem mais dois, vai para o Romeu da Golf. 190, sala 09, direito no 21.1. Boa tarde, autorizando o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Um 208, por gentileza.